Ninguém Te Ama Como Eu, Martim Valverde. Além das canções do padre Reginaldo Manzotti, Bênção do Lar e Creio no Deus do Impossível. Se você ainda não tem esse DVD, adquira hoje mesmo e viva um lindo e inesquecível encontro com Deus. Milhões de Vozes está disponível pelo telefone 041-3221-6050 ou pelo site www.padrereginaldomanzotti.org.br. Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Eu quero fazer um pedido a você. Torne-se um associado da obra Evangelizar é Preciso, através do telefone 0-3221-6060. Repito, torne-se um colaborador da obra Evangelizar é Preciso, através do telefone 0-3221-6060. Conto com sua participação. Espírito Santo repousa. O tempo de quaresma já vai chegar e o Padre Reginaldo Manzotti preparou para você um presente muito especial, o livro Tempo Quaresmal, Tempo de Perdão e Cura. Nele você vai encontrar o caminho para o perdão. Vai entender as causas e consequências do pecado, a mágoa, que a confissão é um sacramento. Além de dois salmos que irão ajudar na reconciliação consigo mesmo, com o próximo e com Deus. O livro faz parte de dois kits. O primeiro contém o livro Tempo Quaresmal, Tempo de Perdão e Cura. E o DVD, O Perdão é um Bálsamo que Cura. Um bloco de anotações, um terço que vem dentro de uma linda latinha decorada e ainda leva de brinde uma foto do Padre Reginaldo Manzotti. E o segundo kit, o livro Tempo Quaresmal, Tempo de Perdão e Cura. E o DVD, O Perdão é um Bálsamo que Cura, dentro de uma linda embalagem exclusiva do Padre Reginaldo Manzotti. Os dois kits já estão disponíveis na loja Evangelizar, que fica na rampa da Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, Praça Senador Correia 55. Você também pode adquirir pela loja virtual, pelo site www.padrereginaldomanzotti.org.br ou ainda pelo telefone 041-3221-6050. Dizendo a ele, tem Jesus no coração. Você está sintonizado na rádio que faz parte da família Evangelizar. Uma das rádios irmãs que transmite programas do Padre Reginaldo Manzotti. Filhos queridos, povo amado de Deus, obrigado por vocês terem ligado e participado ao vivo comigo. Padre, como é que eu faço para rezar o texto da misericórdia, eu que sou aqui de tão longe? Ourinhos, Marília, pessoal que me acompanha lá, Zedoca, Maranhão. Tô vendo aqui Terra Rica, Coronel Vivida, Patos de Minas, Quixeramobim. Tanta gente de longe, Tuverava, Cultura Católica. Patrocínio, Rainha da Paz, Presidente Olegário, Regional, Terra Roxa. Bom, você faz assim, você liga 0-operadora-41-3221-6070. 0-operadora-41-3221-6070. Você liga e a nossa telefonista vai te atender. Segura a linha e você reza o texto da misericórdia. Obrigado que participou hoje, viu? Filhos queridos, vamos escutar que o padre acaba esquecendo os testemunhos. Você também pode ligar, mas vamos escutar aí esse primeiro. Escuta. Olá, padre. Sua bênção. Sou Andréia Godoy, da cidade de São Paulo, e escuto pela Rádio Capital. Padre, tenho somente a agradecer por todas as bênçãos recebidas, mas tenho em especial uma. O meu pai faleceu há 7 anos e estava no processo de aposentadoria. Quando ele faleceu, minha mãe não conseguiu a pensão morte, o que lhe era devido. Depois de ouvi-lo com muita fé, saiu o direito definitivo dela receber. Louvado seja, Senhor. Agradeço também pela bênção de me conceder um emprego, que iniciei hoje. Muito obrigado, Senhor. Obrigado a você de São Paulo que ligou e deixou seu testemunho. Como eu digo, graça recebida, graça testemunhada. E cada vez mais ouvintes de São Paulo ligando. E você de São Paulo, ligue 0-operadora 41-8401-0909. Graça recebida, graça testemunhada. Bíblia aberta, cartilha de oração. Segunda-feira. Por isso meu coração se abre, Senhor Jesus. E o texto de hoje, João 6, 22 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que antes havia aí um só barco e que Jesus não tinha encontrado nele com os discípulos. Entretanto, outros barcos chegavam de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que Jesus não estava aí, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e foram procurar Jesus em Cafarnaum. Encontraram ele do outro lado em Cafarnaum e perguntaram: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e ficastes saciados. Trabalhai, não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que vos dá a vida eterna. Deus e Pai o assinalou com o seu selo. Perguntaram então: o que devemos fazer para praticar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse texto que ouvimos fala de uma procura desenfreada, quase que frenética, do povo a Jesus. Vão para um lado do mar, não acham, vão nas barcas, não encontram. Pega o barco, voltam procurando para Cafarnaum. Jesus não se ilude, não. Jesus era rigoroso e ao mesmo tempo acolhedor. Impressionante a gente pensar um pouquinho a personalidade de Jesus. Ele acolhe, mas ao mesmo tempo, quando precisa, fala na lata. Escuta, vocês estão atrás de mim, não é porque estão vindo a mim por fé, é porque eu dei comida para vocês. Parem de ficar procurando pão. Pare de vir atrás de mim, atrás de milagres. Façam a obra de Deus e a obra é que creiam em mim. Aí sim, fé em Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho de hoje é clara. Devemos procurar Jesus pela fé, pelo que Ele pode e já nos ofereceu na redenção e na cruz. Senhor, transforma a minha fé. Que te ama acima de qualquer coisa. De nada vale um homem sem a fé no seu Senhor. De nada vale um homem sem a fé no seu Senhor. Sem vida. Não sejas como Pedro, que duvidou. Aumenta a minha fé, Senhor. Quando já estava caminhando sobre o mar, ser como Abraão, que confiou em Deus e acreditou até o fim. Aumenta a minha fé, Senhor. Correndo ao encontro do Pai, Ele espera ansioso por ti. Escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de fé. Eu sou daqui de Cuiabá, Ivanildo de Jesus. Eu tenho um testemunho para dar que, quando da outra vez que fez a novena de Jesus Misericordioso, eu com problema de coluna, não aguentava mais dor nas costas, eu segui a novena e pedi para que ele me tirasse as dores, e ele tirou. E agora eu estou fazendo de novo para tirar uma dor do fundo da minha vista. Agradeço a Deus, Jesus Misericordioso. Obrigado. Amém. Deus abençoe, filha, lá de Cuiabá. Então vamos pedir a bênção de Deus. Já pegou a água, a roupa dos enfermos? Pegou a foto de família? Você já deixou perto do rádio os seus medos? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai nesta segunda-feira a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai e santificai aqueles que mais precisam, Senhor. Principalmente os abalados na fé. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã, povo de Deus.